Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moro e pela primeira vez nesse podcast, eu tenho dois convidados novatos, né? Mas primeiramente tem uma co-host nova aqui, né? Tem uma Marina. Boa noite. E bom, pessoal, tem uma pessoa hoje que eu tive a oportunidade de conhecer em uma viagem a Piratuba. Conheço Piratuba, muito legal. Ele tem uma história de vida muito legal aqui pra gente. Tenho certeza que esse vai ser um dos podcasts em que a gente vai se surpreender muito. Ele que vai transcorrer aí sobre a sua história hoje. Tô recebendo o Adilson. Boa noite, Henrique. Primeiramente, quer dizer que é um grande prazer estar participando do seu podcast. Seja bem-vindo, Adilson. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. E eu vou começar te perguntando, cara, conta um pouquinho da tua história de vida pra gente. Quem que é o Adilson? Conta pra gente. Bem, Henrique, o Adilson é um colono, como se diz assim, né? Saí do interior do sítio, onde fui criado por um padrasto, né? Meu pai e minha mãe separaram, eu era uma criança muito jovem, tinha menos de 2 anos, né? Menos de 2 anos de idade. Então, eu fui criado por um padrasto. Saí meu pai, eu fui conhecer depois de adulto já, né? E onde a gente começou muito jovem, muito criança ainda, né? Uma criança, comecei no mundo errado, no mundo do álcool, né? Assim, no mundo do álcool. Juntamente com a pessoa que me criou, tinha uma dependência no álcool, né? Onde eu comecei também, primeiramente no álcool, tinha em torno de uns 7 anos de idade, tá, Henrique? Então, com 7 anos de idade, desculpa, Henrique. Com 7 anos de idade, eu já era praticamente considerado, assim, já um alcoólatra, né? Já tomava bebidas, tipo, caipira de cachaça aí, bebidas fortes já. Após aí, então, já muito novo, muito jovem, comecei, já saí de casa também, né? Como morava no sítio, fui trabalhar fora, né? E ali começou a dependência pelo álcool, né? Onde passou, fiz muitas coisas erradas aí, por motivo dessa dependência, né? Mas assim, você. E essa questão você comentou da. Você começou desde pequeno bebendo. E assim, como é que era. Como é que você enxergava o mundo naquela época? Conta pra gente. Olha, cara, como que eu vou te explicar assim, Henrique? Na época, tudo parecia ser uma coisa divertida, né? Parecia uma coisa normal, parecia uma coisa bacana, né? E na verdade, ainda a gente não entendia. Como eu era um menino, ainda eu não entendia a realidade, o que estava acontecendo, né? Então, aquilo parecia o que me dava mais. Eu ficava mais feliz, né? Parecia que eu ficava mais animado, parecia que eu ficava mais bacana. Enfim, é o mundo da enganação, né, Henrique? Tanto do alcoólatra como do dependente químico vive o mundo da enganação, né? A gente acha que tá fazendo as coisas bacanas, que é mais legal, fica mais, né, mais top, como se diz. Mas, na verdade, é uma enganação, uma grande enganação, né? Eu vejo que eu nunca tive, assim, a oportunidade, nunca tive essa sensação, por exemplo, de ficar bêbado, né, de beber e tudo mais, né? Eu sempre fui uma pessoa que, assim, às vezes que eu tomei, foi ali um copo no máximo, né? Eu nunca gostei de bebida, pra falar a verdade, né? E assim, o pessoal que toma, assim, geralmente bebe, assim, muito. Amigos de faculdade, eles sempre ficavam felizes e tal, mas a bebida traz felicidade, a bebida traz muitas coisas, e o pessoal sempre comenta isso, né, e eu sempre fico naquela, assim, que, assim, eu tento enxergar o mundo sem essa questão da bebida, né, encontrar a felicidade em outras coisas, né, eu vejo que muitas vezes usam como refúgio, né, e às vezes isso acontece muito, principalmente com jovem e tudo mais, né. E aí, quando o vício, ele bate, realmente fica uma situação complicada, né? E você acaba não tendo controle, né? Mas prossiga lá, Adilson. Você tem 100% de razão, tá, Henrique? É isso aí mesmo. A questão é quando você começa a perder o controle, tá? Enfim, aí na época aí a gente foi crescendo, né? Já de menino, já passei a ser um jovem ali, já era um alcoólatra, era um dependente do álcool, né? E já começou, enfim, as coisas erradas da minha vida, já aquela fama já do alcoólatra, o cara faz muitas coisas erradas, né? Tudo fica mais fácil. Às vezes a gente, o dependente do álcool, o dependente da droga também, tá? Às vezes a gente se esconde atrás da droga, se esconde atrás do álcool, cometeu algumas coisas erradas, né? Tudo, não sei se essa é a palavra correta, se torna as coisas se tornam mais fáceis às vezes, né? E assim, Henrique, Eu sempre tive um sonho, desde menino, tá? Não sei de onde surgiu esse sonho, porque eu nunca tive ninguém da família motorista de caminhão, tá? Carreteiro, né? De algum jovem. Aí sempre tive o sonho, fiz a minha primeira carteira, né? Tirei a CNH, tirei a minha primeira carteira. E sempre tive o sonho de ser motorista de caminhão, tá? Motorista de carreta. E de caminhão, comecei no caminhão pequeno, no truque, né? E consegui realizar meu sonho, fui pra carreta, onde eu rodei, né? Paro de tempo com a carreta. E além do alcoolismo, que eu já era um alcoólatra, foi aonde, junto com o meu sonho, veio o maior pesadelo da minha vida também. Além do alcoólatra que eu já era, eu me tornei um dependente químico, tá? É um usuário de droga. E assim, você tinha visto já como você comentou o alcoolismo, certo? Como é que foi inserir mais esse outro vício na sua vida? Como é que foi isso para você? Você ter dois vícios? Aí sim é isso. Olha, na verdade o alcoolismo já era complicado, tá? Eu fui pai bem jovem, fui um pai com 19 anos, tá? 19 anos eu já era pai. Ah. E já era um alcoólatra, conforme você comentou. Você falou que a gente já comentei contigo aí, que você citou agora, né? Então, cara, o vício da droga, né? Ela é uma coisa muito, muito, muito, muito da enganação, tá? Eu comecei, na verdade, antes de eu pegar o caminhão. Eu pegar o meu caminhão, eu fui aprender, né? Eu fui fazer uma viagem para Argentina junto com um grande amigo que eu tinha, grande, muita consideração, né? Tive uma convivência muito bacana com um rapaz que era motorista de caminhão, tá? Fiquei 17 dias com esse rapaz da Argentina, aprendendo a dirigir, conhecendo como funcionava o caminhão, tá? Até então, porque eu não tinha muito conhecimento, né? Aprendendo para depois eu consegui pegar o meu caminhão, né? Isso foi a minha primeira viagem de caminhão, né? Onde eu fiquei em torno de 10, 12 dias aí. Eu nunca tinha visto a droga então, até então na minha vida, né? Eu fiquei convivendo com um rapaz no mesmo caminhão, onde o rapaz estava usando, né? Usava diariamente a droga. E até chegar nos últimos dias, chegando em casa praticamente, retornando, né? Ficamos 17 dias, retornando para casa, eu tive a infelicidade de experimentar a tal de droga. Começamos com o Rebite, né? E a própria cocaína mesmo, né? Então isso começou, Henrique. Como a gente é enganado, a droga é a enganação, conforme eu já citei, a gente sempre tem aquele pensamento, tá? Eu tenho controle e ninguém percebe. Todo dependente químico, todo alcoólatra pensa, esse é o pensamento. Se você entrevistar 50 dependentes químicos, todos eles vão falar a mesma coisa. E sempre o cara pensa, a pessoa pensa que ele tem controle e que ninguém percebe. Tá? Então eu sempre pensava assim, pá, ninguém nunca vai ficar sabendo, né? Usei aquela vez, vim para casa de volta, retornei. Demorei um tempo para mim conseguir pegar meu próprio caminhão para mim viajar, né? E eu começar no ramo de transporte desse motorista de caminhão, né? E antes mesmo de eu pegar meu próprio caminhão para mim trabalhar, em uma festa que teve aí num evento, isso uns 40 dias depois, até mais. Se faz um bom tempo, né? Aí, juntamente com a bebida, encontrei outro conhecido meu que estava nesse mundo, onde eu acabei usando de novo, né? Eu acabei usando pela segunda vez. Então, quando eu fui para o meu caminhão trabalhar, eu já tinha usado duas vezes, né? Tinha usado droga duas vezes. Mas na minha cabeça, eu estava fazendo uma coisa bem legal, muito bacana. Tive uma sensação muito bacana no início, no meu ponto de vista, como eu nunca tinha usado. Achei que tinha cometido, feito uma grande coisa, né? Uma grande proeza, como a gente fala por aqui. Coisa que vai destruindo a sua família, você, a sua família também, né? Porque você acaba envolvendo muitas vezes questão assim de depende da situação, o cara se envolveu ali com o traficante, ele está devendo dinheiro ali, né? E você sabe que essas pessoas elas são capazes de tudo, né? Quando você começa a ficar devendo na praça, esse tipo de situação, né? Então eu vejo assim que é exatamente isso. No começo é as mil maravilhas, é aquela coisa, uma vez e não vou fazer mais, né? E quando se dá conta, o vício chegou, né? E é muito complicado mesmo. Bom, eu queria abrir espaço. Marina, gostaria de fazer alguma pergunta? Oi, eu queria perguntar para o Adilson, nessas duas usadas de droga aí, o intervalo entre uma e outra, e se ele já sentia que estava viciando ou ainda não, ainda não sentia essa necessidade de usar. Oi, Marina, uma excelente pergunta essa tua, tá? E muito interessante. Olha só, O dependente químico, quando ele está no começo, quando ele está no início da dependência, tá? Ele acha que ele não está viciado. A partir da primeira vez que você usou, Marina, a partir da primeira vez que você usou, primeiro probleminha que você tiver na tua vida, primeiro problema que aconteceu, uma briga com o namorado, com a namorada, com o pai, com a mãe, né? Alguém contrariou você, teu carro bateu o teu carro, deu qualquer problema que o teu sistema nervoso, que aciona o teu sistema nervoso, tá? Que você fique nervoso, que você fique estressado, a primeira coisa que vai vir na tua mente é a droga, entendeu? Um gatilho. Então, assim, no início, quando a gente está usando, eu dei intervalo, mas às vezes eu creio mais ou menos, tá, Maria? Uns 40 dias, e eu achava que aquilo jamais, que eu não tinha controle de tudo. Inclusive, Marina, foram muitos anos, uns 5, 6 anos, que eu tinha certeza e eu achava que eu tinha o controle e eu achava que nunca ninguém percebia, tá? Mas toda vez que qualquer probleminha acontecia na minha vida, com a minha esposa, uma discussão do trabalho, algo que te deixava desconfortável, entende? O teu sistema nervoso, que você, sabe, ficava nervoso com algo, a primeira coisa que vinha na tua cabeça era a droga, tá? Outra coisa, Mari, a bebida, ela é o principal gatilho, tá? Juntamente com o teu sistema nervoso. Então, como eu bebia, né? Comecei cada vez mais rápido. Por exemplo, primeira vez foi 40, 45 dias, 50 dias mais ou menos. Vamos chutar 45 dias, entende? Mas o que que acontece? Isso vai acelerando e você vai se aproximando. Cada vez você vai dando menos tempo, entende? Talvez você demora 30 dias, de repente você já está a cada 15 dias e até chegar ao ponto que você está diariamente, entende? Entendi. Obrigada pela resposta. Então, assim, Henrique, eu vivi no mundo da droga, tá? Por em torno de mais ou menos 16 anos, tá? Eu tive o privilégio, nessa profissão que eu tinha de motorista de caminhão, eu rodei em torno de 22 estados do nosso país, tá? Não que eu conheça os 22 estados, mas eu passei por esses 22 estados, entende? Fazendo entregas. Em praticamente todos eles, eu usei drogas, tá? E o que que acontece, cara? Meu primeiro casamento se foi, né? Acabou, a esposa acabou não suportando, a mãe do meu filho. Cara, tu chega num ponto, Eric, você não valoriza mais nada. Imagina, pensa comigo, Eric. Se você não valoriza, você sabe, o rótulo tá escrito ali o que é droga, né? Se você não tá valorizando, não tá dando valor pra tua própria vida, você vai valorizar alguém que tá na tua volta? Não, cara. Vai chegar um ponto que você já não vai estar tá mais, não se preocupa mais com sua família, o que acontecia comigo, né? Não se preocupava muito com o filho, não se preocupava muito com a esposa. O tempo que eu tinha para mim ficar com a minha família, em vez de ficar com a minha família, eu convivia mais com os amigos, entre aspas, né? Os amigos que também viviam nesse mundo, do que com a minha própria família, né? O que eu mais gostava de fazer no meu dia de folga, pegar duas, três caixinhas de cerveja, né? E lógico, droga também. E se reunir com aquelas pessoas que viviam no mesmo mundo que eu, né? Então, meu primeiro casamento se foi, depois de 13 anos, mais ou menos, que a gente estava junto, eu e minha ex-esposa, já tinha meu filho, né? E aí foi que eu fui cada vez me afundando mais, né? E essa questão, assim, por exemplo, quando você comentou ali, ah, você se reunia com outras pessoas que também você se conheceu ao longo, né, desse período, tinha um grupo que se reuniam, assim, para tomar cerveja, enfim. Henrique, exatamente, cara. Você não tem noção como que as coisas, como ser atraído por pessoas, né? Já quando você vive nesse mundo, é dificilmente você conseguir se relacionar com pessoas que não são desse mundo. Você conseguir uma convivência com elas, tá? Para você, as pessoas que é dificilmente um dependente químico, Henrique, que use a droga sozinho, entende? Acontece, tem sim, mas parece que não tem o mesmo aquele prazer. O maior prazer é de estar reunido, três, quatro pessoas ou mais, usando droga junto, bebendo. É a mesma coisa o alcoólatra, independente do álcool, né? Dificilmente você vê o cara sozinho, né? Às vezes acontece quando tá no estágio final, mas a maioria das vezes você vê o pessoal tá junto, festejando alguma coisa. No pensamento deles, eles estão festejando, estão comemorando, na verdade, estão se destruindo, né? Quando chega no ponto de ser alcoólatra mesmo, né? E a droga. Não é diferente, na verdade ela é ainda pior. A gente se une, parece que é um ímã que puxa, né? Se você for novo numa cidade, pode ter certeza. Se você é um dependente químico, primeira amizade que você vai fazer é com outro dependente químico. É incrível como as coisas acontecem. Isso da postura de cada um. Entende? Por exemplo, eu fiquei 2 meses, eu me internei sozinho na época, né? Eu fiquei 2 meses só internado, mas eu fui com um propósito, tá? Eu uso muito Deus, porque Deus fez um. Cara, Deus foi tremendo até hoje na minha vida, conforme a gente até já comentou um pouco antes, né, sobre isso. Quando eu tive uma última overdose no meio do mato, que eu tava acabado, tentando tirar minha vida, tendo aquelas alucinações terríveis na minha cabeça, né? Quando eu voltei em si, que eu vi que eu não tinha morrido de novo, foi a primeira vez que eu me apeguei com Deus, tá? Eu pedi, cara, se você não quer que eu vá, me dê um sentido pra minha vida. E se você me tirar dessa vida, se me resgatar dessa vida, eu vou fazer o contrário do que eu faço hoje. Quero servir a Deus enquanto eu viver, né? E quero retirar pessoas desse mundo no qual eu vivo hoje. Isso não foi no dia, né? Mas isso foi em pleno desespero, tá? E foi só um pedido de socorro desesperado, porque não tinha expectativa de vida mais. Entende? Então eu fiquei 60 dias. Primeiro me internaram no hospício, né? Fiquei 8 dias internado no hospício, onde eu fugi do hospício, tive a ajuda de uma pessoa dentro desse hospício e fugi. A pessoa falou que tinha me aconselhou a fazer um tratamento espiritual, porque eu não era louco, eu era um dependente químico, né? Onde eu fui em busca, voltei a cidade toda, que é uma cidade pequenininha que você conhecia, eu tava em pânico, cara. Eu tocava pânico, pavor nessa cidade, entende? O pessoal tinha pânico de mim, pavor, principalmente dos meus familiares. Aí a psicóloga lá da clínica, né, ligou pra minha família e falou que eu tinha fugido da clínica sob efeito de medicamentos, né? Tava medicado, que eu não ia nem sequer reconhecer os meus familiares. Então, imagina o tamanho do desespero, né? Que aconteceu em casa, com a família, que aconteceu também com uma cidade em si, né? Porque é uma cidade pequenininha, onde eu vim, eu não fui recebido pela minha família, mas eu não tava sob efeito de medicamentos, né? Eu tinha uma ajuda lá, enfim, e onde eu fui atrás da droga de novo, né? E fui atrás da droga de novo, só que dessa vez eu não consegui usar, né? Eu creio que já era Deus trabalhando na minha vida. Consegui uma internação numa clínica chamada CTV em Blumenau, onde eu fiz o propósito de ficar 60 dias, né? Fiquei meus 60 dias, mas voltando ao assunto agora, só para mim voltar ao assunto que você falou das recaídas, Henrique, eu fiz um propósito comigo, tá, com Deus, e um propósito para mim que eu ia, quando eu saísse da clínica dos 60 dias, que deu fechou, eu ia ficar mais 6 meses me comportando como se eu estivesse internado, casa, trabalho e igreja. E eu fiquei mais de um ano, sabe? Me comportando como se eu ainda estivesse internado. Nesse 1 ano, eu visitei a minha irmã, uma das minhas irmãs, né? Fui na casa dela uma vez e fui 2 ou 3 vezes na casa da minha mãe. Então, tive uma ajuda, né, fundamental da minha esposa, que sempre esteve do meu lado, me apoiando e me ajudando nesse processo, tá? Então, tudo são questão de escolhas, tá? Não adianta você se internar, ficar 1 ano e você voltar para a rua, voltar para casa, voltar para sua casa, voltar para onde você voltar e você continuar tendo os mesmos hábitos, né? O mesmo ciclo de amizades que você tinha antes e agindo da mesma forma que você agia antes, que é rápido, muito rápido, você vai estar recaído, cara. Você tem que traçar uma meta para tua vida e ter um propósito de vida, propósito de uma mudança de vida, mudar seus hábitos, mudar seu comportamento, mudar seus ciclos de amizades, né? Principalmente as amizades. Se você tomar uma postura que você não se envolver mais com isso, aquelas pessoas no qual você convivia, elas mesmas vão se afastar de você. Então, tudo é questão de postura, tá, Henrique? Uma postura e um propósito de mudança de vida. Mas tudo vai de sua escolha. Tudo é uma escolha que você tem que fazer. É muito forte esse relato que você comentou, né? E dessa renovação espiritual, que eu quero também saber como é que foi. Mas antes disso, eu quero abrir aqui para perguntas. Meu amor, que gostaria de fazer alguma pergunta, tranquilo? Acho que ele pode prosseguir mais para frente, daí eu questiono um pouco mais. Tudo bem. Eu queria te perguntar justamente sobre essa renovação espiritual. Como é que foi isso para você? Assim, quais pontos que eles trabalharam? Como é que foi essa experiência para você? Henrique, para te falar, eu me internei numa clínica onde o tratamento era espiritual, conforme eu já comentei, né? Eu não usei saída. Quando eu fui me internar, Henrique, eu ia ser diagnosticado como esquizofrênico, tá? Eu já ia estar, tá, já estava sendo encaminhado já para uma psiquiatra, né? Até o dia que eu consegui minha internação, era o dia que tava a documentação estava pronta na mesa do secretário de saúde de Piratuba, para eles já estavam me encaminhando, né? Já ia pegar minha assinatura, colher minha assinatura, e eles iam me encaminhar para uma psiquiatra, onde eu ia ser diagnosticado como esquizofrênico, né? É o que acontece com muitas pessoas quando, conforme os profissionais, e não tem muito entendimento, né? Porque as atitudes de um dependente químico, quando chega no estágio final, é muito parecida ou idênticas ao esquizofrênico, entende? Então, o que que aconteceu, cara? E a partir do momento, conforme eu falei pra ti, que eu tive essa overdose no meio do mundo, que eu tava no mato, eu tava perdido, foi a primeira vez da minha vida que eu dobrei meu joelho, né? Eu creio que o desespero foi tão grande, o meu pedido de socorro pra Deus foi tão grande, que eu creio que foi a primeira vez que eu busquei a Deus de verdade, né? Que Deus me ouviu e me resgatou na hora. Ele veio com uma flecha no meu coração, que até então qualquer um que falasse pra mim, tentasse me ajudar, falasse, Adilson, vamos se internar, automaticamente no meu, na minha mente se tornava um inimigo para mim, entende? Já criava ódio daquela pessoa e se planejava um mal, se aproximasse de mim, que sabe? Eu era capaz de qualquer coisa quando falassem para mim numa internação, tá? Então eu creio que meu primeiro contato com Deus foi no momento que eu dobrei meu joelho, conforme ali no, eu comentei já aqui, que eu tive aquela overdose no meio do mato, que eu tava perdido, né? Eu busquei a Deus, acho que foi tão, tão sincera, Deus, no momento que eu já busquei Ele, Deus já tocou meu coração, onde que eu comecei a ter pensamentos, já interesse e vontade de me internar, onde eu já busquei ajuda. Naquele mesmo dia eu pedi ajuda, né? Falei, eu quero me internar, preciso me internar. Até então, eu não aceitava que ninguém tocasse nesse assunto de internação, né? Mas o contato maior que eu tive com Deus, e foi lá dentro da clínica, né? O pessoal não se aproximava muito de mim no início, mas eu ouvia todas as pregações, né? Já no segundo dia que eu tava lá, já teve um culto, né? Essa clínica, ela tinha uma... Ela tem até hoje uma parceria, uma clínica de Blumenau, chamada CTV, onde eu amo de coração, tá? CTV foi onde eu tive o recomeço, onde que Deus usou CTV para devolver a minha vida, entende? Então, numa tarde, Henrique, quando eu voltou, demorou mais ou menos uns 15 dias para voltar o meu raciocínio, mais ou menos, tá? Eu comecei a entender o que estava acontecendo. Eu tinha tantas alucinações na minha cabeça porque eu não sabia mais o que era real e o que era alucinação. E após uns 15 dias que eu estava internado, começou a voltar meu raciocínio ao normal. E aí eu comecei a lembrar todas as besteiras que eu tinha feito, todas as coisas erradas que eu tinha feito, ao ponto que eu deixei, que eu permiti que a minha vida chegasse, tá? Então, eu sozinho, sozinho numa tarde, eu planejei. Tinha culto naquela noite, planejei em abandonar, fugir da clínica e me tornar morador de rua em Blumenau. E ali fazendo orações, né? Orando e planejando isso. Porque quando eu lembro, voltou, me caiu a ficha, tudo que eu tinha feito, eu pensei, cara, nunca mais na minha vida eu vou conseguir me reaproximar dos meus filhos, da minha esposa, da minha família. Eu não tenho mais motivo para mim me recuperar, porque eu não tenho mais nada, eu perdi tudo, entende? Pensei, nunca mais ninguém vai sequer se aproximar de mim, porque eu me tornei um monstro, me tornei uma espécie de ser que tudo menos um ser humano, né? Que eu já não era mais um ser humano, eu era um zumbi, né? Então eu planejei no momento do culto, no horário do culto, quando tivesse todo mundo entretido no culto, né? Como essa clínica, ela não tem cerca, ela não tem tela, ela não tem nada. Você vai e se fica se você quer, entende? Planejei, quando o pessoal estiver todos empolgados, no culto ali, o pessoal tinha concentrado, focado no culto. Eu vou pegar uma muda duas de roupa e vou descer o morro que a gente falava e vou entrar para essas ruas de Blumenau onde eu não conheço nada e nunca mais vão me encontrar, né? E ainda pedi, cara, eu ainda não falei nada, sabe? Em oração e em pensamento, tá? E ainda eu pensei assim, cara, se eu soubesse que eu tinha minha família, eu suportaria o processo, né? Se eu soubesse que eu tinha alguém da minha família que ia me aceitar um dia se eu retornasse para minha cidade, eu suportaria o processo, ficaria o tempo que necessário, né? Mas foi um pensamento que veio na minha cabeça. Enfim, aí que passou o dia, passou a tarde, né? Chegou no horário do culto, eu com tudo planejado, né? Mas a pregação estava tão forte que eu acabei me empolgando, né? Me empolgando porque nas orações, na pregação, acabei focando naquela pregação. E acabou, e acabei por um instante, por um momento, acabei esquecendo o que eu tinha planejado fazer no horário do culto, aquela tarde, que eu tinha planejado, tanto estava tão certo na minha mente o que eu ia fazer, né? E no momento que eu estava focado na pregação do pregador ali, um pregador que eu nunca tinha visto na minha vida, o pregador falou, na hora da pregação, falou: tem uma pessoa aqui nessa noite que Deus manda dizer. Você ainda hoje à tarde, você pediu para mim que se você tivesse algum familiar teu que te recebesse, né, você suportaria o processo. E Deus manda te falar. Você tem a tua família e Deus está trabalhando na vida deles lá fora. Então suporte o processo. E aquilo veio como uma flecha no meu coração. Entendeu? Eu entendi que aquilo era para mim. Porque só eu sabia, eu não comentei com ninguém, era uma coisa que eu tinha minha, em pensamentos, nem sequer falar, eu falei, entende? Então ali, eu acho que ali comecei, foi o meu maior contato que eu tive com Deus, onde eu senti no meu coração uma vontade de viver, assim, inexplicável, tá? Onde eu mergulhei no estudo da palavra, eu mergulhei, sabe, no entendimento, entender, em buscar Deus. Então eu nunca tinha dobrado meu joelho, assim, até eu me internar, até a primeira vez que aconteceu lá no mar, onde eu comecei a partir desse momento dobrar meu joelho o tempo todo, orar de madrugada, estudar a palavra, não perdi uma pregação, né? E dentro mesmo da clínica, eu comecei já a ajudar outras pessoas, né? Então, eu creio que esse segundo contato foi o mais importante que eu tive, né? O que me mostrou o caminho. Eu ainda estava perdido, né? Deus já estava trabalhando na minha vida, mas eu ainda estava perdido. Então, eu creio que nesse contato, Deus pegou na minha mão e falou: é por aqui, filho. É aqui que você vai. Né? Confia em mim que tudo vai dar certo. Caramba, nossa, é bem assim, é bem bacana isso que você comentou, porque você veja como Deus ele age na forma no tempo certo, né? E ali pensando em simplesmente sumir, a palavra simplesmente tocou a frase, ele se comunicou com você, né? E isso é muito bacana, é muito legal. E bom, eu vou passar agora a palavra ali para Marina. Pode falar, Marina. Ah, Tilson, como que foi o processo de procurar a clínica? Como que, eu imagino que você mencionou ali que estava perdido, não sei se estava com acesso a algum telefone. Como que foi a chegada na clínica? Como que funciona o dia a dia na clínica? Se você puder relatar para a gente, fazendo favor. Marina, assim, o primeiro pedido de para me internar foi assim: eu estava perdido, eu estava no mato ali, eu estava praticamente no ponto onde eu me criei, tá? Eu estava perdido por motivo das minhas alucinações, tá? Mas eu estava numa comunidade onde eu me criei, desde menino, conhecia com uma palma da minha mão, mas eu estava perdido, tá? Eu estava no mato sem saber onde eu estava, e justamente quando eu saí do mato, eu avistei uma casa. Era a casa de uma prima irmã minha, né? Onde eu busquei socorro, de socorro para ela, e onde eu pedi para ela chamar os bombeiros. Eles chamaram os bombeiros, né? Porque eu estava muito mal, estava em torno de 6, 7 dias sem comer, sem dormir praticamente, né? Com muitas alucinações. Mas ali eu fiz o meu primeiro pedido de socorro, tá? Mas como o pessoal não tem entendimento, aqui a cidade que a gente mora não chega a 5 mil habitantes, tá? Então, o pessoal, eles não têm muito entendimento. Existe bastante dependente químico aqui, existe muitos, tá? Mas de chegar ao ponto extremo no qual eu cheguei, é muito raro acontecer. Agora tem um caso ou dois, tem uns que a gente acabou internando também, aí chegaram num estágio parecido com o meu, tá? Então eu busquei por socorro, pedi, eles chamaram os bombeiros, porque eu estava muito debilitado, né? A minha prima lá e o esposo dela. Eu busquei ajuda até então, porque conforme eu comentei, eu nunca aceitava ajuda, né? E busquei ajuda na hora que eles me internaram no hospício lá que eu comentei, né? Internou no hospício, eu fiquei, acho, 8 dias internado na clínica, que é um para pessoas com deficiências mentais, né? É um hospício que a gente fala aqui, não sei se essa é a palavra correta, é uma clínica, a gente chama de hospício, é para deficientes mentais, né? E lá teve uma mulher que acabou me ajudando, começou a falar de Deus comigo e tal, e eu saí de lá já com o pensamento focado em buscar uma clínica, né, com tratamento espiritual. Isso é o que eu ouvi lá que essa pessoa falou para mim, entende? E quando eu saí, teve um outro rapaz, também conhecido meu, dependente químico, que tinha sido internado no CTV, né? Até então não sabia que clínica que era, mas eu ouvi falar. Mas ele só conseguiu a internação porque não tinha convênio aqui, entende? Porque essa clínica tem uma parceria com a Assembleia de Deus, e o pai desse rapaz, ele é uma das lideranças da Assembleia de Deus aqui na nossa cidade. Então ele tinha conseguido, né? Mas eu sonhei que eu tinha ido para essa clínica. Eu sonhava com essa clínica e comecei a vir buscar ajuda. Falei, eu quero me internar nessa clínica, quero ir para essa clínica. E os caras da saúde ali, indignados comigo, né? Não tem, não vai ter vagas. Ia ter um congresso da Assembleia de Deus aqui em Piratuba, mas isso ia demorar uns 2 a 3 meses ainda, né? Então eu lembro que o rapaz falou lá, o diretor de saúde falou assim: ó, Dilson, vai vir, a gente vai estudar, né? Vai tentar negociar, ver como funciona a questão para nós conseguir convênios aí com essa clínica, mas só quando tiver a convenção, o Congresso Assembleia de Deus aqui, que o pastor responsável vai estar aqui em Piratuba, a gente vai conversar pessoalmente, onde a gente vai ver o que a gente pode fazer, tá? Mas eu continuei insistindo lá, eu vou para lá e vou ir, até que ele fez uma ligação lá, não sei como, ele conseguiu a minha internação, né? Ele conseguiu, tinha uma vaga e ele conseguiu lá essa internação para mim lá no CTV, né? Aí então ele falou: Dilson, não sei o que que você fez, mas tem uma vaga e a gente conseguiu para você, o que era impossível. Até então era impossível, segundo ele, era impossível essa vaga, né? E dizer: então tu vai para casa agora, daqui 3 dias essa vaga, você vai ter essa vaga. Eu falei, negativo. Eu já quero ficar internado hoje, né? Não importa onde for, se for aqui no posto de saúde, se for no hospital, eu não retorno mais para casa. A partir de hoje, eu não uso mais droga. Eu tô internado, vou ficar 60 dias. E ainda comentei com a minha família. Eu falei, quando eu retornar, vocês não vão me reconhecer. Eu tinha uma certeza disso, né? Sei que eu já tinha isso no meu coração. Fiquei exatamente 60 dias, tá? O meu primeiro contato com a clínica lá, é para mim, confesso para vocês que os primeiros 30 dias para mim foram terríveis, tá? 30 dias sem contatos, aí começa a voltar a realidade, começa a voltar, que nem eu comentei, após os 15 dias, começa a voltar a realidade, você começa a voltar, começa a lembrar do que realmente aconteceu, não aquelas alucinações que você tinha na sua cabeça, porque você tem negócios com pessoas que não existem, você tem... Eu estar sentado, às vezes, numa cadeira, conversando com um amigo, de repente, voltava em si e só tinha cadeira, não existia a pessoa, entende? Então, você tem uma ideia, o estágio que eu cheguei, eu creio que eu cheguei no estágio final de um dependente químico, tá? Então, os primeiros dias é muito difícil dentro de uma clínica, é muito, muito, muito difícil. A abstinência, ela é muito forte, mas a ausência, se conviver com outras pessoas dependentes químicas também, aí começa a passar a primeira semana, né, começam a vir os pensamentos normalizar, com isso, os pensamentos normais já, começa, você não sabe o que é real ainda e o que não é, né? Após os meus 15 dias ali, que eu já estava melhor, comecei a separar as coisas, conseguir assim, ter uma certeza do que era real e o que era a alucinação da minha cabeça, aí começa a vir pessoas, né, da mesma forma que você entrou, você já é considerado uma pessoa mais antiga ali, e começa a vir cada dia ou cada dois dias uma pessoa daqui no estágio, mesmo estágio que você chegou. Então, cara, é muito difícil os primeiros dias, tá? Você tem que estar muito focado, e muito apegado com Deus, tá? Mas, Adilson, o que a clínica oferece ali? Você chega, daí tem uma rotina, eu imagino. Como que funciona essa rotina? Olha, a clínica, por isso que é uma clínica de reabilitação, né? Você começa a ter regras de novo, você tem horários, né? É horários para se alimentar, é horários para você dormir, você tem responsabilidades, né? Você tem que arrumar teu quarto, por exemplo, 10 horas da noite, todas as luzes têm que estar desligadas, né? 9 horas da manhã, tem o café, meio-dia, tem o almoço, 4 horas da tarde, 4 e meia, tem o café da tarde, né? E às 9 horas da noite tem o jantar. Isso, então, é tudo, tudo você começa a ser regrado, começa a ter responsabilidades de novo, começa a ter regras. Você se torna uma pessoa assim, sem responsabilidades, se torna uma pessoa sem ter regras. Então, por isso que a clínica, ela é fundamental. Eu creio que é muito difícil uma pessoa conseguir se recuperar, desde que esteja no estágio bem, um estágio avançado, sem uma internação, sem uma ajuda de profissionais, tá? Onde eles vão começar a regrar a sua vida de novo, né? Vou começar por normas na tua vida. E sem falar no tratamento espiritual, né? Que se mergulha na palavra, você tem pregação todos os dias. O dia que não tem uma pregação ao vivo, tem uma pregação online, né? Estudo bíblico, apoio com pessoas te acompanhando diariamente, falando de Deus com você, onde vão puxando, permite você contar a tua história de vida, sabe, te oferece um apoio espiritual, principalmente, tá? Essa clínica que eu conheço, essa única clínica que, na verdade, que eu passei uma única internação, que foi 60 dias, ofereceu isso para mim, onde que eu tive, consegui o recomeço da minha vida, né? Então, começa a pôr regras de novo, entende? Regrar a sua vida de novo, porque a nossa vida tem que ser regrada, né? A partir do momento que a gente não ter regras em nossa vida, sabe que a nossa vida, ela começa a virar uma bagunça, e assim o dependente químico. O dependente químico, o alcoólatra, ele começa a não ter regras mais. Primeira coisa, ele não tem um horário, se ele tem família, ele já não tem um horário para voltar para casa, ele sai para buscar, por exemplo, um alimento para casa, sabe, fazer umas comprinhas, retorna no outro dia para casa, né? Passou antes de chegar no mercado, ele já encontrou um amigo que é do mesmo mundo dele, o dinheiro que ele foi comprar arroz para trazer para a família, ele vai buscar droga, vai buscar bebida, e só retorna quando ele gastou tudo, provavelmente já ficou devendo mais um tanto, né? Prosseguindo aqui, então, Adilson, eu queria que você prosseguisse um pouquinho com a tua história. Então, você foi internado, e depois, o que aconteceu na sua vida? Henrique, eu tive uma grande transformação na minha vida. Deus fez uma grande transformação. Eu uso tudo na minha vida hoje, Deus, tá? Eu, se não fosse por Deus, pela vontade de Deus, pela misericórdia de Deus, eu não estaria dando essa entrevista para vocês, tá? E hoje, quando você veio aqui na minha cidade, você me conheceu já, sabe que hoje eu tenho o meu próprio trabalho, eu tenho a minha microempresa, né, no qual eu trabalho, eu tenho os passeios turísticos, né, no qual eu sou registrado ainda, Henrique, ali no Spa Natural, né? Eu saí, quando eu retornei da clínica, fiquei em torno de 1 mês e meio, 2 meses, para eu conseguir o meu primeiro trabalho, tá? Quem me sustentou foi minha esposa, trabalhando, né? E conseguiu me manter nesses dias com a ajuda de alguns amigos também, de poucos que me restaram, muito poucos que me restaram, tá? Dois, três, dois, na realidade, dois, tá? Dois. Para você ter uma ideia, Henrique, quando eu tomei a decisão de me internar, o tão absurdo é a situação que eu vivia, né? Porque para mim ficar no Hospital Municipal de Piratuba por 3 dias, eu precisava de um homem para estar comigo, porque ele chupou tanto medo de mim que eles não aceitavam eu ficar sozinho no hospital, tá? Eu tinha mais de 150 contatos de amigos íntimos, aqueles amigos que eu convivia, que eu dava a minha vida por eles, tá? Eu liguei praticamente para todos, porque eu estava decidido me internar e eu precisava de uma pessoa para ficar comigo. Nenhum familiar meu quis ficar, tá? Dos 150 contatos mais ou menos que eu tinha, e que o que eu menos valorizava, não que eu menos valorizava, o que eu menos esperava, Ju, foi o único que atendeu o meu telefone e foi o único que ficou 3 noites comigo no hospital, né? Ele é um índio, a gente chama ele de cacique. Ele trabalha, provavelmente você passou por ele, vendendo seus artesanatos ali na entrada das piscinas. Ele é um índio mesmo, o apelido dele é cacique, o índio. Foi o Eu único. vi ele. É, cara, Eu vi. esse cara foi o único cara que ficou 3 noites comigo, o único amigo que atendeu o meu telefone de toda a minha lista telefônica, tá, cara? Ficou 3 noites comigo no hospital. Porque o hospital não permitia eu ficar sozinho, tá? Então, assim, ó, a minha saída permaneceu. Eu mantive dois amigos, tá? Três amigos, perdão, tava esquecendo de um. Três amigos e todas essas amizades que eu tinha, três se reaproximaram de mim, tá? Então, um me deu uma cesta básica para mim, né? Ele completou 30 anos de um hotel, de uma empresa que eu trabalhava, ele ganhou 30 cestas básicas e uma das cestas básicas ele levou para mim e para minha família, tá? O outro se aproximou também, me ajudou com ajuda. Mas ninguém me dava uma oportunidade de um recomeço, Henrique, de trabalhar, né? Um trabalho, e eu entendo perfeitamente o motivo. Olha está a situação que eu tava, tá? Então, cara, eu fui em busca de trabalho, desesperado, fui humilhado por algumas empresas, tá? Que me humilhavam, tá? Humilhavam, chamavam, marcavam entrevista comigo, não sequer me deixavam entrar dentro da empresa. Tinha uma empresa aqui de Piratuba que fez eu ficar das 9 horas da manhã até as 4 da tarde, praticamente dentro de um fusquinha velho que eu tinha me arrestado, num dia de chuva, por telefone, eles falando comigo. Chegou na hora do meio-dia, falou: Tilson, infelizmente a gente não conseguiu atender você, você consegue voltar 1 hora, às 13 horas? Eu retornei às 13, fiquei até às 17 horas praticamente ali, dentro, aguardando. No finalzinho da tarde, a moça falou assim: Tilson, infelizmente a gente está sem vaga, então se a gente precisar, a gente te chama, tá? Daí por diante, e eu fui em busca de trabalho. Um dia passei por essa humilhação, fui para casa, chorei muito, né? Chorei muito. Tive uma outra oportunidade que eu achei que eu ia ter uma oportunidade também no outro dia, não tive também. Fui humilhado, fui para casa, dobrei meu joelho, comecei a chorar muito, pedi para Deus, né? Que Deus abrisse uma porta de trabalho para mim recomeçar, poder ajudar a minha esposa, que estava mantendo a casa sozinha, e recomeçar a minha vida, né? E meu telefone tocou logo mais, né? Eu tava orando ainda. A minha mãe: filho, eu tô aqui no salão, né, arrumando o cabelo, a unha, não sei o que ela tava fazendo, e eu ouvi outra mulher falando que tô precisando de um servente de pedreiro. Ainda falou, na cidade de Pira, que é aquela cidade do ladinho de Piratuba, precisa de um servente de pedreiro lá em tal obra, assim, que é próximo do posto de combustível. Eu peguei aquele fusquinha velho, mal andava, né, que era o carrinho que a minha esposa estava usando, né, para conseguir trabalhar, e cheguei lá. Quando eu cheguei nessa obra, cara, e dei de cara, assim, com um rapaz que fazia muitos anos que eu não via, mas um rapaz que eu convivi muito com ele no mundo da droga, tá? Dependente químico, que a gente usou muita droga junto, né? Um cara que viveu aquele mundo comigo, mergulhou, tava mergulhado as últimas vezes que eu tinha visto ele, mas já fazia uns bons par de anos, né? Quando eu vi ele, falei: opa, aqui não é lugar para mim, tá? Como que eu vou trabalhar com um cara que a gente convivia e usava droga junto? Quando eu vi as costas que eu tava saindo, ele me chamou: cara, o que você tá fazendo aí, Edilson? Daí eu me aproximei dele, falou: cara, você tá sumido, desapareceu? E eu comentei: cara, acabei de sair de uma clínica, cara. Mas clínica pra quê? Falei: clínica, porque eu tive que me internar, né? Tu não tá sabendo? Não, acabei de chegar aqui na cidade, não morava mais aqui nessa cidade, fazia muitos anos que eu não via ele, né? Mas ele: não, cara, eu só baixei, vi que nunca mais ninguém falou mais nada de você. Eu tô aqui já faz uns 30 dias, mais ou menos, aqui na cidade, trabalhando nessa obra. Eu sou o mestre de obras aqui, né? Falei: cara, até eu vim pedir trabalho pra você, cara. Vim pedir trabalho aqui, que a minha mãe comentou, Mas quando eu vi que era você, eu não consigo ficar aqui, porque eu não vou ficar aqui, porque como nós dois éramos do mesmo mundo, né? Eu não vou conseguir estar trabalhando, eu não vou, cara. Você não me leva mal, né? Mas eu não vou conseguir conviver com você. Eu sei que você continua nesse mundo. Ele, não, cara, tá muito enganado. Ele, faz muito tempo que eu não uso. A gente ficou muitos anos sem se ver. Mas eu, com a graça de Deus, aí faz, ele, acho, 5 ou 6 anos, ele comentou que ele não usava mais droga. Ele, eu não uso mais droga, cara. A graça de Deus. Então eu me reaproximei dele, né? E pedi uma oportunidade para trabalhar, onde a obra era do cunhado dele. Ele chamou o cunhado dele, que era o dono da obra, né? E falou: esse aqui é o Adilson, né? Falou o nome do cunhado dele. Adilson, cara, vivia no mesmo mundo que eu, né? Meu amigo, a gente usava droga juntos, fazia as nossas loucuras juntos, né? E ele acabou de chegar da clínica, ele comentou comigo, e ele precisa de uma oportunidade. Precisa de uma oportunidade para ele recomeçar. E nós precisamos de alguém. E eu conheço, ele é boa gente. Só vivia no mesmo mundo que eu vivia também, você sabe, por tudo que eu passei. O cara só olhou para mim e falou assim: começa amanhã às 8 horas e nunca esqueça que a ordem veio de cima, essa ordem não é minha. E não me decepcione, né? Foi onde que eu trabalhei ali 4 meses, né? 4 ou 5 meses, acabou o trabalho. Terminou a obra, onde eu fiquei desesperado de novo. E, cara, agora que eu tava indo bem, né? Aí tive uma oportunidade, fui criar frangos, trabalhar dentro de aviários. É onde eu sofri muito também, trabalho muito pesado, né? Dia e noite trabalhando. O ganho era mínimo, né? Eu fiquei com muitas, muitas dívidas, né? Ou até hoje, na verdade, eu ainda estou pagando. Agora, com a graça de Deus, estou libertando das dívidas, começando a dar uma folgada, né? Mas ainda tenho contas para pagar, cara. Mas nada comparado, incomparável com a situação que eu vivia na época, né? Então foi, de repente, de uma hora para outra, eu fui chamado no hotel. Estava lá nos aviários, fui chamado para um hotel aqui. Aí ele falou: Adilson, nós temos uma vaga aqui, precisava de um cara completo como você, porque eu comecei a trabalhar muito menino, né? Eu exerço todas as funções dentro de um hotel, né? Então eu tenho muita experiência dentro no ramo dos hotéis, garçom, barman, recepção, recriação, né? Então eu tive essa oportunidade, fiquei muito feliz e vim trabalhar ali. Eu comecei trabalhando com um salário de R$ 1.500. 1.300, com umas horinhas dava 1.500, né? Passei para precisar trabalhar, cuidar de criar frangos, com um salário de R$ 1.600, né? Então, com muito trabalho, nos 1.600. Tive essa oportunidade nesse hotel, meu salário foi para R$ 2.000. Tá? Isso em questão de menos de um ano, menos 6 meses, mais ou menos. Quatro, uns 8 meses, mais ou menos, né? Já passou dos 1.300, já passou para 2.000. E quando eu estava tão feliz que 2.000, para mim, cara, era uma grande vitória eu ter esse salário, né? E tá trabalhando, essa oportunidade, tá trabalhando com o público de novo. E quando eu tava empolgado, que achei que tudo tava dando certo na minha vida de novo, se fecharam-se as portas para mim nesse hotel, né? Aí já vem o desespero de novo, né? Desespero de novo, meu Deus, e agora? No outro dia que eu saí desse hotel, eu fui chamado no Hotel Kirst, né? Onde o gerente me chamou, né, para me dar uma oportunidade. Conversando com o gerente, ele falou: com quem que eu tô conversando agora? Com meu apelido, chamava de Guaxa, tá? Na época, é um apelido de infância, onde que se tornou um apelido muito famoso, né, no mundo no qual eu vivi. Tô falando com o Guaxa, tô falando com o Adilson. Falei: cara, o Guaxa tá enterrado junto com o meu passado. Se esse cara não existe mais. E se fosse para você contratar ele, você contrataria? Ser negativo. Eu nem me aproximaria dele, a menos que ele me pedisse ajuda, né? Uma ajuda para sair daquele mundo no qual ele vivia. Enfim, ele começamos a conversar. Ele me escreveu no papel ali o valor do salário que ele ia me pagar, né? Ele: eu vou te pagar. Escreveu o valor de R$ 2.500. Falei: cara, no meu pensamento, o melhor salário que eu já tive em minha vida, né? Pensei: qual a função que eu vou exercer? Eu vou ser churrasqueiro, pensei, né? Porque é uma profissão que tu ganha um pouquinho melhor aqui nos hotéis, né? Falei: cara, churrasqueiro, garçom? Ele: não. Você vai ser o meu recreacionista. Você vai ser o responsável pela recreação desse hotel. Você vai controlar, porque aqui não tem, não dá certo, não tem recreacionista que dá conta. E você vai controlar esse povo, o público aqui agora nessa temporada. Você vai controlar e vai fazer isso sozinho. Falei: caramba, cara. Mas eu nunca fiz essa função, nunca exerci essa função. E ele: se vire, você começa amanhã às 8 horas. Tá? Eu creio que aí foi a maior oportunidade da minha vida, tá, Henrique? Foi onde tudo começou, tá? Comecei a trabalhar público, com animação, me tornei um animador, onde hoje eu sou, com a graça de Deus, com a transformação que Deus fez na minha vida, eu sou muito disputado. Questão de trabalho: se eu não tivesse o meu trabalho, se eu quisesse trabalhar 24 horas por dia hoje, eu trabalharia, tá? Mas tudo começou a partir desse trabalho que eu comecei a fazer, né? E no meu trabalho, no meu a partir do momento que eu comecei, já no outro trabalho ali, no outro hotel que eu trabalhava, Deus já trazia pessoas no meu trabalho, onde estavam passando dificuldades com familiares, né? Às vezes, quando eu menos me tocava, assim, que eu não percebia, eu estava contando meu testemunho para uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, né? E sem mais nem menos, uma hora para outra, essa pessoa me chamava, ela precisava de ajuda para algum familiar, algum conhecido. Ali começou o trabalho que eu faço hoje, né? Que eu faço trabalho voluntário, onde eu ajudo na recuperação de pessoas, né? na internação e na recuperação de pessoas. Mas tudo começou mais mesmo a partir do momento que eu comecei a trabalhar nesse hotel como recreacionista. Comecei a conquistar muitas pessoas importantes, começaram a gostar muito do meu trabalho. Eu fazia personagem, eu fazia brincadeira, eu fazia stand-up, fazia, cara, eu criava muitas coisas assim que nem eu imaginava que eu tinha esse talento, né? Ali apareceu, surgiu uma oportunidade também de eu fazer um extra, começar a vender os passeios na minha hora de intervalo que eu tinha, né? O pessoal começou a ver meu trabalho, comecei a me destacar no trabalho. O dono do Spa Natural, no qual vocês conheceram, também me fez uma proposta. Comecei a trabalhar uma hora por dia para ele, né? Quando eu vi, eu não tinha mais intervalo. Tava trabalhando direto, era vendendo passeios, era divulgando o trabalho do Spa Natural e exercendo a minha função de recreação dentro do hotel. Até que apareceu a oportunidade de eu ter o meu próprio negócio, tá? De eu ter meu próprio negócio, ter meu próprio passeio, do qual você conheceu, tá? Hoje eu tenho a minha maior vitória. Eu tenho só num hotel, eu tenho 4, 5 pessoas. Cheguei a ter 6 pessoas trabalhando, pessoas que, com a graça de Deus, a gente recuperou, né? A gente resgatou e ajudou na recuperação. Mas a minha maior vitória hoje trabalha dentro do Hotel Kirs como auxiliar de cozinha, que é um senhor, né, de 50 anos, que a gente foi resgatado nas ruas de Blumenau, morador de rua de 5 anos, morando na rua, dependente químico, né, usuário de pedra, que a gente conseguiu resgatar e recuperar através da clínica CTV. Deus usa, né, essa clínica e usa nós para a gente ajudar na recuperação dessas pessoas, porque quem recupera é Deus. Ele só usa, nos usa para a gente fazer um meio de campo, como assim dizendo, né? Então, para mim, a maior vitória até então é esse senhor, que é onde foi resgatado da rua, como morador de rua, né? E hoje trabalha aqui num hotel aqui em Piratuba, como auxiliar de cozinha. Aí eu busquei ele, né, com meus próprios custos, né? Compadre meu também, e o rapaz que me ajudou muito, né? Porque eu era um dependente químico. Depois, nos dias de hoje, eu acabei internando ele também, tá? Ele acabou entrando nesse mundo também, acabei o internando. E a gente foi, nós dois juntos, se unimos para resgatar esse senhor e recuperar ele. Então ele tá trabalhando hoje, trabalhando com nós, na verdade, aqui no hotel. Tá? Esse é um trabalho que eu faço hoje ali, além do meu negócio que eu tenho, que eu trabalho o dia todo, principalmente até, tem dias que a gente trabalha quase 24 horas, né? Não é só o passeio, são as vendas, são os agendamentos, enfim, é muito trabalho. Agora, nessa semana, foi uma semana mais ou menos que eu contratei, tenho o meu primeiro funcionário, a primeira funcionária, né? Contratei uma jovem para trabalhar comigo. Quando você estava aqui, que eu estava sozinho, né? Hoje eu já tenho, com a graça de Deus, tive a contratação do meu primeiro funcionário. Pô, que legal, cara. Isso é obra de Deus, né, cara? E como eu Sim. falei para você, Henrique, como a gente comentou no dia, lembra que eu contei meu testemunho para você? Sem a gente se conhecer, acontece muito, cara. Do mais, sem mais e nem menos, que eu não me toco, eu tô contando meu testemunho de uma pessoa que eu nunca vi, como eu contei para você e para sua família aí. Então, Sim. eu costumo falar assim, Henrique, tudo em nossa vida tem um propósito, tá? Se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não conseguiria fazer o que eu faço hoje. Lembra que eu falei, se eu tô contando meu testemunho para vocês, é porque Deus tem algo. Deus tem algum propósito para isso. Que toda vez que eu conto meu testemunho, algo acontece. E olha o que tá acontecendo nessa noite, né? Sim. Não, e pode ter certeza que essa sua palavra, sua história de vitória, vai mudar a história de muita gente, provavelmente, que vai escutar esse podcast, né? E muito legal isso que você comentou agora da questão do funcionário também, né? E assim, é a segunda vez que eu fui para Piratuba. Eu gosto muito de Piratuba, acho uma cidade muito aconchegante, muito legal, né? Tem as águas termais, os pés são muito, todos são tratados muito bem lá. Claro, é uma cidade bem pequena, diferente, por exemplo, aqui de São José, que é uma cidade maior e tudo. Mas com certeza, eu mais para frente, eu gostaria muito de me encontrar lá em Piratuba, né? E com certeza vou te encontrar quando for lá a próxima vez. Quero levar a Marina para conhecer Piratuba. E tenho certeza que quero te encontrar lá, né? E ver como é que você tá. Tenho certeza que até lá vai ter uma frota de ônibus aí, Tá vendo, cara? para fazer passeios. Um passeio muito legal, cara. Foi um dos melhores passeios aí que eu fiz. E eu fui da pandemia em 2020, Muito obrigado, né? cara. Depois de 4 anos, eu tive a oportunidade de voltar, né? E foi muito legal, assim, né? Os hotéis, a comida, né? E tudo assim, né? As águas, o passeio ali das águas que... O parque ali e tudo. Então, assim, foi muito legal. Para mim, assim, é um lugar que tá no meu coração. Foi muito legal. Esse segundo passeio foi muito bacana também. É um lugar para descansar, né? Eu tava precisando disso. Eu acho que a Piratuba descanso, assim, com aquelas águas quentes, é show de bola. Eu gostei muito do lugar. Bom, antes da gente ir pro momento capcioso, amor, você tem mais alguma pergunta? Tranquilo? Ah, eu gostaria de parabenizar ele, porque a história de vida dele, né? Eu acho que para mim passa uma mensagem de que nunca é tarde, né? Nunca é tarde para virar a chave, para mudar o foco, para ter novos objetivos e bons objetivos. Então, assim, me passa muito essa mensagem. Parabéns, Adilson. Muito obrigado, tá? Isso é exatamente isso. Nunca é tarde para a gente fazer uma mudança. É uma escolha de uma mudança de vida. Que tudo em nossas vidas são escolhas, tá? A partir do momento, nem sempre é fácil, tá? Mas se você ter determinação e ter vontade, força de vontade, uma mudança de vida você consegue, tá? E é isso que eu levo hoje. Eu faço o que eu amo, o que eu tô fazendo para vocês aí. Quer dizer que eu me sinto muito orgulhoso, muito honrado, tá? De estar participando desse podcast de vocês aí. E aonde isso, né, a minha palavra for alcançada, que precisar de ajuda e for do meu alcance de fazer através do meu testemunho, que isso sirva como força para aquelas pessoas que não têm força para sair desse mundo, eu digo assim, cara, você consegue, tá? Consegue, se apegue com Deus e traça uma meta para sua vida e faça um propósito de mudança de vida, tá? E digo mais, cara, com Deus não é fácil, tá? Mas sem Deus ele é impossível. Então nós temos que se apegar com Deus e traçar um propósito de vida, um propósito de uma mudança de vida, é. E, cara, você consegue. Fácil? Não é, é. Mas o caminho de um cristão nunca é fácil. O caminho estreito é o caminho da vitória. Com certeza. E bom, antes de encerrar, tem um momento capcioso. E o que eu queria te perguntar era, Adilson, como é que você que, né, teve contato com esse mundo, como é que você vê hoje o combate às drogas? Como é que você vê isso? Você acha que tá melhor, tá pior? Como é que você vê tudo isso? Como é que você vê? Porque eu não vejo hoje, por exemplo, se falar mais do combate às drogas, né? Eu queria a tua opinião, assim, o que que você acha que tá melhor, tá pior, tem mais informação, menos informação? O que que você acha sobre isso? Olha, cara, é uma situação bem, bem, bem complicada, tá? Porque, por exemplo, eu moro numa cidade muito pequena, então é muito difícil aqui na cidade pequena a gente ver um traficante começou tráfico de droga, começou as vendas de droga, por exemplo, ele conseguir fazer algo grandioso, que é muito rápido e ele vai preso, tá? Como aqui é muito pequenininho, como outras cidades muito próximas também pequenas, mas é incrível como um vai. O pessoal sabe que ninguém tem êxito, tá? Mas mesma coisa, foi um, aparece dois, entende? Então, eu digo para você que isso é a droga é uma obra do maligno, né? É a obra do maligno, é o mal. Hoje, eu creio que é a pior doença que existe, a pior pandemia que pode existir, a maior destruição que existe, tá? Tá sempre nas minhas orações, eu peço para Deus que Deus toque o coração dessas pessoas que vivem nesse mundo, cara, que. Mas digo assim, Henrique, é muito difícil o combate, no que eu percebo hoje. Eu creio que cada dia, cada dia, cada dia que passa, a gente percebe que é um mal que está se espalhando mais e mais e mais, né? É mais destruição de famílias, porque a droga não destrói só o dependente químico, né? É como aquela passagem da Bíblia que diz, né? O inimigo vem para matar, roubar e destruir. O que a droga faz? Primeiro, ela te destrói tudo que está na tua mão, né? Ela destrói a tua família, ela vai destruindo, você vai perdendo os bens que você tem, você acaba perdendo tudo. Aí no final, se você não fizer a sua escolha, Satanás acaba ceivando a tua vida, né? Se você não fizer a tua escolha, você vai acabar perdendo a tua vida, porque é um caminho que se você não fizer uma escolha, não tem volta, cara. É um caminho muito perigoso. Eu vejo assim que, por exemplo, aqui em São José, a gente teve um período certo em que você falava-se mais efetivamente do combate às drogas. Hoje não se fala muito, eu acho que hoje meio que, parece que meio que aceitaram que, né, tipo assim, não se preocupam mais com isso. Mas eu acho assim, pelo que eu vejo, tá se espalhando muito em festa, em locais públicos, né, que antes era uma coisa assim que era feito muito em um local específico, e hoje não. Hoje você vai no centro de uma cidade grande e você vê na sua frente o cara fumando, né? E não vê ninguém se preocupando com isso, né? Já se fala também em legalização, em coisa arada, e não se pensa assim, o que aquilo pode fazer com a próxima geração, por exemplo, que vai destruir os jovens, em que caminho a gente está levando isso, né? Porque assim, a gente sabe que faz mal, a gente sabe que vicia e a gente sabe que vai destruir uma vida e destruir a vida dos familiares também, né? Porque eu vejo que a família também vai sofrer com isso. Então, eu vejo assim que teria que ter um combate um pouco mais efetivo, conscientizar mais das pessoas também, né? Porque a gente às vezes precisa, as pessoas precisam se conscientizar mais sobre o que elas estão fazendo. E o que que elas vão colher no futuro, né? Porque tudo isso, a pessoa não entra, acho que, nesse mundo pensando que vai se viciar, mas ela quer experimentar por curiosidade e no fim acaba sendo levada aí pro abismo, né? E mais uma vez, eu queria agradecer teu testemunho, assim, porque foi algo que foi uma das testemunhas mais fortes que eu já ouvi nesse podcast. A gente já teve aí o meu primo também, que é pastor, que também contou um testemunho muito forte. Mas assim, é a primeira vez que a gente está falando sobre esse tema no podcast. Então é muito legal ver que você superou todas as expectativas, né? Agora, toda a questão do funcionário, poxa, muito legal, né? E tenho certeza que é muito legal quando a gente vê dar a volta por cima, né? Porque você não se deixou abater, foi lá, deu a volta por cima, hoje conseguiu ser a sua própria empresa. E olha, são pouquíssimos que conseguem, né? A gente sabe que é um mundo difícil de sair, né? Depois que você entra. Então, parabéns, né? E que Deus aí te abençoe para que você possa dar sequência aí na sua empresa, crescer e claro, sempre estar tá ajudando mais pessoas, que eu acho que esse é o grande trabalho, né? De estar tá aí ajudando as pessoas a saírem desse mundo e estarem entrando novamente no mercado de trabalho. Isso é muito legal, é muito bonito de se ver. Bom, antes da gente encerrar, Marina, fazer mais alguma pergunta? Tranquilo? Não, satisfeita. Satisfeita? Beleza. Adilson, de coração mesmo, em nome do podcast de Mito, eu agradeço, cara, todo o seu bate-papo hoje, toda a sua conversa, a sua história de vida. Foi muito legal pra gente. Henrique, quem agradece sou eu, tá? Me sinto muito honrado de ter participado do teu podcast, tá? E para mim, me sinto muito orgulhoso, foi uma grande honra ter lhe conhecido também. Como eu sempre falo, Deus não faz nada por fazer, tá? Se a gente se conheceu, se Deus aproximou nós, é porque Deus tinha algo grandioso para nós, conforme eu comentei com vocês, se você está lembrado, no dia que eu contei um pouco do meu testemunho para vocês, tá? Henrique, só para mim será rapidinho aqui. Esse processo que eu passei faz apenas 3 anos, tá? Eu tinha comentado isso com você. Essa transformação que eu tive foi em 3 anos. Há 3 anos atrás, mais ou menos, eu vivia num mundo aí que eu não tinha mais nem o meu próprio nome, tá? Vivia num mundo aí como pior de que uma espécie de animal aí perdido, entende? Então, essa transformação que eu tive foi em 3 anos, tá? Eu digo que Deus, ele é tremendo em nossas vidas. A partir do momento que a gente entregar nossa vida nas mãos de Deus, Deus, ele faz uma grande transformação. E o que Deus faz hoje, a partir do momento que você entrega a sua vida nas mãos de Deus, como eu entreguei, cara, Deus, ele usa a gente como espelho, né? Como um exemplo para aquelas pessoas que não têm força para sair daquele mundo. O que eu teria para dizer, entregue suas vidas nas mãos de Deus, confie no Senhor e Ele faz, Ele transforma. Não tente resolver as coisas do seu próprio jeito, né? Você vê que você está no fundo do poço, entrega, busque a Deus, e Deus, Ele conhece nosso coração, então a gente pode enganar quem a gente quer, mais ou menos ao nosso Senhor, a Deus, porque Deus, Ele conhece nossos pensamentos e o nosso coração, e Ele transforma. Com certeza, e você é a maior prova disso, e com certeza Deus, ele tá olhando pra gente. Às vezes a gente pensa, não, mas eu tô esquecido aqui e tal. Às vezes a gente tem essa impressão, mas ele não esquece, tá sempre do seu lado, e na hora certa as coisas vão acontecer, né? Eu acho que é sempre importante que a gente ter fé, ter paciência, que as coisas elas vão se mudando e se modelando para o seu futuro ser melhor, né? Porque eu sempre falo assim, as pessoas às vezes querem essa resposta imediata e não é assim, né? É no tempo certo e é você ter fé, paciência, que tudo vai acontecendo na vida da gente. Bom, Tudo tem gente, seu problema. beleza. Bom, gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez, fazer o convite para o próximo episódio, domingo às 8h30, podcast aqui. A gente vai estar com o candidato a vereador Juliano, né? O mesmo Juliano que entrevistou a gente lá no ano passado, no estúdio, né, do Juliano Podcast, né? Ele se candidatou a vereador e, claro, a gente está trazendo aqui alguns vereadores para conversar aqui de São José, sem levantar bandeira política, sem nada. A gente trouxe vários vereadores de diferentes partidos, justamente, né, para ajudar o eleitor a escutar ali, entender as propostas e tudo mais, né? E aliás, no outro domingo a gente entrevista o Marinho também, que é candidato a vereador. A gente vai trazer ele aqui para conversar também, falar um pouco das suas propostas e tudo mais. Então a gente está trazendo diferentes aí políticos, diferentes partidos para trocar uma ideia, conversar, né? Falar as propostas e, claro, né? O voto é secreto, né? O pessoal sempre escuta e decide quem quer, em quem vai votar, né? Gente, eu gostaria mais uma vez de agradecer e muito obrigado, meu amor, Marina, está aqui hoje pela primeira vez no podcast, então marca também a estreia de uma nova figurante aqui no nosso podcast. Obrigado, amor, por ter participado. Eu que agradeço o convite. É, e vai ter mais, com certeza. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.